Jesus Melting Ground. E aí galera do Music Ground, aqui é o Sargat. Tá começando mais um podcast do Music Ground. Bom galera, o podcast de hoje tem uma temática um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu tentei fazer uma coisa um pouco mais cômica. E o tema é bem simples. Eu procurei mostrar para os nossos amigos estrangeiros que o Brasil também tem cultura. A cultura da cópia, só que cópias cômicas. E por isso o podcast vai ter o nome de versão brasileira. Eu quero avisar todo mundo, quem não tiver estômago para escutar boas músicas sendo copiadas de forma estrondosamente horrível, pode parar de escutar o podcast agora, porque com certeza você vai ter vergonha de ser brasileiro depois de escutar algumas pérolas da nossa cultura. Então, para a seleção das músicas, eu resolvi fazer uma coisa um pouco dinâmica. Eu resolvi dividir o podcast em dois blocos. O primeiro bloco contará com músicas gringas, porém com ritmos brasileiros. E na segunda parte, eu resolvi colocar músicas gringas totalmente copiadas para ritmos brasileiros. Bom, como eu havia dito antes, nosso podcast de hoje vai tratar de músicas sendo copiadas por bandas brasileiras, só que de uma forma bem diferente. A primeira música dessa desgraceira de hoje, pra falar a verdade, nenhuma das músicas que tocarão aqui, eu precisarei falar o que é, ou qual música é e de quem é. Com certeza todo mundo, quando ouvir, vai saber de cara que música que é. Bom, a primeira música do set list que eu escolhi é uma música clássica do System, porém gravada de forma, digamos, dançante, ou talvez quadrilhante, ou talvez... Ah, escuta aí que você vai ver. Thank you. Bom, galera, finalizando esse primeira parte do podcast, onde eu coloquei músicas famosas, porém com ritmos brasileiros, a gente vai finalizar essa primeira parte com outro clássico, talvez um dos maiores clássicos do Metallica, porém, novamente com um estilo que já tá enchendo o saco de todo mundo aqui no país. Então curte aí. Essa música que vai tocar agora é uma coisa muito interessante, porque eu acho que pouca gente conhece e também acho que pouca gente já viu isso, mas a verdade é que até o Silvio Santos vai participar do nosso podcast. A participação especial é do Silvio Santos no nosso podcast. Eu não vou comentar muito sobre isso não, mas com certeza, se vocês prestarem muita atenção, vocês vão entender que a música do Silvio Santos, a música da abertura do show de calor do Silvio Santos, era uma música do Turismas. Se tiver alguma vovó que estiver escutando aí, com certeza já enjoou de escutar. Mas se você for novo também, com certeza você já escutou pra caralho na casa da sua avó, ou então na casa daquela tia velha que você tem. Essa música é engraçada porque todo mundo conhece e ninguém nunca prestou atenção em alguns fatos que tem nessa música. E eu pedi para quem estiver escutando prestar bem atenção, principalmente na hora do refrão, na hora que tiver o coro, na primeira parte da música, que é a música original. E depois presta atenção também na música cantada pelo Silvio Santos, que simplesmente é uma cópia da primeira. Galera, agora começa o segundo bloco do podcast. E como eu havia falado anteriormente, a partir de agora eu vou abordar cópias mais inusitadas ainda. Na primeira parte vocês escutaram músicas que são gringas, porém com ritmos brasileiros. Agora vocês vão escutar músicas gringas copiadas para ritmos brasileiros. E logo de cara, vocês vão ter a oportunidade de escutar um dos maiores clássicos do Scorpions sendo plagiado por nada mais, nada menos que Calcinha Preta. é óbvio, é a música mais enjoativa do Guns, ia ficar de fora. Então vocês vão curtir agora mais essa cópia horrível. Agora é sério, todo mundo que está escutando o podcast até esse momento já deve ter rido muito, já deve ter ficado também muito puto com alguns covers, mas eu quero dar um aviso a todo mundo. A próxima música, se você não tiver estômago para escutar, não escute, porque com certeza você vai vomitar. Aí você vai me perguntar, pô, tem como ficar pior do que isso? Sim, a resposta é sim, tem como ficar pior. E o pior é a última música que vai fechar esse podcast. Então, volta a repetir. Se alguém tiver coragem de escutar, vai em frente. Te amo pra sempre, sempre, sempre. Forró, corpo de mulher. Não sei se eu te quero. deixe amar. Não me faça sofrer. Eu te quero pra sempre. E pra sempre serei seu. Vou estar contigo aonde você estiver. Te amo, te adoro, te quero. Forró Corpo de Mulher, volume 2. Te amo pra sempre. E aí, galera, espero que todo mundo tenha gostado do podcast, tenha conseguido nesses breves minutos dar algumas risadas e conhecer um pouco mais da nossa cultura brasileira. E espero que quem tá vindo de fora conheça essas podreiras, que é do nosso país, né? É do nosso Brasilzão. Então, galera, é isso aí. Até a próxima. Music Rock.